você vai perder essa mulher. E a culpa nem vai ser minha. Ela tava bem em seu lado, sofrendo sozinha. Só você não viu. Quantas noites ela dormiu, segurando o telefone. Você chegava atrasado, cheirando a cigarro. Só Deus sabe de onde ir. E o pior é que você não sabe. A mulher que você tem, ela nunca me deu bola. Nunca foi nada além de amizade. Eu só cuidei dela bem quando você tava fora. E se quer um culpado, então olha no espelho. E deixou ela de lado, não vem me pedir conselho. Ela foi atrás de quem gostava dela de verdade. Quando ela sair do banho, eu falo que você ligou. Tá morrendo de saudade. Como é que é? Banda TV. E o pior é que você não sabe. A mulher que você tem, ela nunca me deu bola. Nunca foi nada além de amizade. Eu só cuidei dela bem quando você tava fora. E se quer um culpado, então olha no espelho. E deixou ela de lado, não vem me pedir conselho. Ela foi atrás de quem gostava dela de verdade. Quando ela sair do banho, eu falo que você ligou. E tá morrendo de saudade. E se quer um culpado, então olha no espelho. E deixou ela gostava dela de verdade. Quando ela sair do banho, eu falo que você ligou. E tá morrendo.